melhor do baile da saudade. DJ Neto de Amarineua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. DJ Neto de Amarineua. Parete coute, se tu fe no calime assisa. Parete veye, potesta jaca enchaîne tisa. Tu pa cagade, ni nouva ni deye ni akonte. Entri pour danser. Ok, amise les autres sans regretter. O melhor do baile da saudade. Pare de écouter. C'est du fait nous calmer à 6 ans. Pare de veiller. Protesta jaca enchaîner 6 ans. Nous pas qu'à garder. Ni tout va ni déjeuner ni à compter. Entrez pour danser. Ok, amise les autres sans regretter. De Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Chalé assim, tu fê assim, cê pa critique, cê pa me parler, entre pour danser, parce que ele te fê. Chalé assim, tu fê assim, cê pa critique, cê pa me parler, entre pour danser, parce que ele te fê. Só avisando a galera que essa transmissão seria realizada no dia 10 de janeiro, ao vivo, o DJ Neto de Ananindeua. Infelizmente a conexão não ajudou, não permitiu. A gente tá fazendo uma coisa bacana, uma sequência gravada pra você recordar. O Web Rádio Melhor do Baile da Saudade. Você pode acessar melhordobailedasaudade.com. Curtir muita coisa bacana.